dizer que meu jeito fechadão. Plante coisa em mente de enfeitar. Uns me acham bem radicalzão, outras acham a gente mó treta. Eu só quero progresso e rabeta, e que esse mal olhado me esqueça. Já me imaginei lá bem patrão, e nesse Natalzão vai ser o Deus. Foguetão guardado, vários feriados, tá bom? Deixa ela lá. Fluxo lotado, a peça tirado, firmão, mas não vou sacar. Se pagar de aliado da banca, escalado, falsão, corrompe pra lá. E a chuca que gruda, garupa, vai escutar. Não vai tentar matar o pau. Se tu se comportar, pode me ver voar, pode me ver voar. Não vai tentar matar o pau. Se tu se comportar, pode me ver voar, pode me ver voar. Tá ligado, DJW, bagulho doido, ó, ó, ó. Meu jeito fechadão, plante coisa em mente de enfeitar. Uns me acham bem radicalzão, outras acham a gente mó treta. Eu só quero progresso e rabeta, e que esse mal olhado me esqueça. Já me imaginei lá bem patrão, e nesse Natalzão vai ser o Deus. Foguetão guardado, vários feriados, tá bom? Deixa ela lá. Fluxo lotado, a peça tirado, firmão, mas não vou sacar. Se pagar de aliado da banca, escalado, falsão, corrompe pra lá. E a chuca que gruda, garupa, vai escutar. Não vai tentar matar o pau. Se tu se comportar, pode me ver voar, pode me ver voar. Não vai tentar matar o pau. Se tu se comportar, pode me ver voar. Tá ligado, DJW, bagulho doido, ó, ó, ó.